Boa noite a todos. O tema de hoje é bem interessante, né? E ele já surgiu muitas discussões, né? Inclusive, na nossa casa, nós houve um tempo em que a gente até divergia um pouco de opiniões e depois chegamos a uma conclusão. Eu posso mudar meu karma ou não? Para chegar à conclusão, é bem óbvio. Quem cria o karma? Eu, né? Se eu crio, eu desmancho também. Não é verdade? Porque, vamos dizer assim, eu vou cometer um ato... Vou pegar uma coisa bem exagerada. Um assassinato. Né? Eu não preciso cometer esse assassinato. Se eu cometo, eu crio o karma. Certo? Se eu não cometesse, eu não criaria karma nenhum. E eu seguiria a minha vida tranquilamente. Logo, quem o criou fui eu. Tá, e agora? Eu vou ter que morrer, em tese, né? Para compensar a morte que eu não entendi ainda. Que eu não posso matar alguém porque só pode tirar a vida quem pode dar. E eu não posso dar. O único que pode dar a vida é Deus. Certo? Então eu não posso dar vida, eu não posso tirar. O que, que eu vou fazer para compensar esse karma? Vou levar chumbo também. Certo? A parte, o karma é isso aí. Eu matei, eu vou ser morto. Certo? Eu realmente preciso ser morto? Essa é a questão. Ou eu posso mudar isso? Se eu realmente me arrepender desta situação, ver, começar a analisar o mundo e tal, e dizer assim, não, eu tenho que mudar a minha maneira de ser. Jamais se pode fazer isso. Eu já entendi. Né, que realmente não posso fazer isso. Começo a trabalhar para salvar vidas. Não preciso morrer. Do mesmo jeito. E vejam que o exemplo que a José estava falando aí, né? Então, às vezes, leva um monte de tempo para juntar as pessoas num karma coletivo. Também isso. Mas tem também o tempo que a vida te dá para te fazer a compensação. Na conta bancária que ele falou ali. Tem uma conta bancária. Né? Largou um cheque sem fundo. Era datado. Né? Chegou lá no banco. Não tem fundo. Voltou. Está o teu karma. Tu tem um tempo para ir depositar o dinheiro e o cheque vai lá e compensa. E beleza, não é verdade? Essa é a comparação. Então, se eu produzir coisas boas, eu fiz a compensação, meu karma foi amenizado, minha conta. Vai embora. Agora, eu passo uma encarnação. Duas, três, continua igual, vai vir a conta lá, e aí então o avião da Gol cai. Todo aquele pessoal lá que não se movimentou. Pode ser que aqueles que foram que fizeram o resgate com a queda do avião, não tivesse só aqueles 100 lá, tivessem 300, 400, mas os outros fizeram as compensações, e esses não fizeram. Logo, a energia vai os atrair até chegar lá. E realmente, se a gente vai observar nesses voos, sempre tem alguém que perdeu o táxi, desistiu de não sei o quê. Não fazia parte do time. Ficou fora. E aquele que fazia parte do time que não tinha passagem comprada, chegou lá na última hora e aí, ó, teve gente que desistiu, né? Uba! Né? Compra a passagem e vai, né? Bom. Ele era do time. Né? Vejam como as situações, elas são bem dinâmicas, vamos dizer, mas também rígidas. Não fosse assim, quanta gente morria que não devia morrer? Não é verdade? Se a lei não fosse justa, regrada, né, se a energia não fosse, quanta gente inocente que a gente diz não deveria morrer? Né? Por que uma criança... nasceu lá com... Vou pegar uma coisa bem comum, a talidomida, né? Que era uma doença assim, a pessoa ficava aleijada e às vezes inválida durante toda a vida. Ah, não, é porque minha mãe tomou comprimido, porque não sei o quê, por causa da vacina. Sim. Agora, se o espírito estivesse harmonioso, até filhos de pai e mãe aidéticos nascem sem AIDS. Sabia? só minhas comprovações. Filhos de pai e mãe aidéticos nascem sem AIDS. Como é que se transmite AIDS? Não é pelo sangue? Como é que aquele filho se alimentou do sangue da mãe? A circulação do sangue da mãe, que passava por todo o sistema do físico dela, passava também pelo sistema da criança. E como é que a criança nasceu sem AIDS? Explique, a não ser pela lei do karma. Ou seja, se a criança está harmonizada, se a criança não precisa passar por aquilo, não vem AIDS. A AIDS fica lá com a mãe, com o pai. Para a criança não vem. Não é um espetáculo? E nós, né, ainda achamos e reclamamos de Deus ainda, que Deus é injusto, né? Mas o injusto sempre com nós, né? Os outros não. Os outros Deus é bem justo, né? A pessoa está sofrendo, eles vão merecer, né? Nós não. Nós somos a perfeição. Né? Imagina, eu, né, certinho como sou, espetáculo, né? Ter que passar por isso, nem pensar. Não é verdade? Então, nós, graças a Deus, sim, nós podemos mudar o nosso karma. Porque senão, imaginem Hitler, que é responsável por todas aquelas mortes da Segunda Guerra Mundial. Responsável por todas, não, né? Ele é um dos principais responsáveis, porque aqueles que o seguiram também são responsáveis. Quantas vidas ele ia morrer para pagar uma por uma? O Dr. Fritz, que era um dos mandados dele, estava aí trabalhando até esses dias, que a gente tinha notícia aí, né? Trabalhando na cura das pessoas. Por que ele estava fazendo aquilo? Em espírito também. Montou uma equipe para fazer isso. Assumiu o compromisso que errou e precisava compensar por todas as maldades que ele praticou no passado. Então, por isso que a gente diz, né? O nosso único jeito, já que errar a gente erra mesmo, não tem como se segurar muitas vezes, o nosso único jeito é fazer bastante coisa positiva, para que o peso da balança compense. Então, assim, vocês acham, por que a gente trabalha na casa espírita? Porque a gente vai santo? Porque eu não sei. Muito pelo contrário. Só para fazer as coisas positivas, porque a gente sabe quantas coisas negativas já fez. E não é só na casa espírita. Em qualquer lugar a gente pode trabalhar, né? Na entidade, com o vizinho, com não sei o quê. Mas é um exemplo. Então, a gente fazer bastante coisas positivas para a gente conversar negativas. Não é aquela história assim, não, mas eu não faço mal a ninguém, né? Então, estou com o céu garantido. Dei um exemplo, sábado que a gente estava na rádio, né? Você tem um rádio em casa, deixa ele desligado. Adianta aquele rádio lá, desligado? Se você não ligar ele e ele produzir, né, fazer a ligação com as rádios e transmitir coisa, tu pega aquele radinho lá e tu bota no lixo. Né? Então, não basta não fazer mal a ninguém. Obrigatoriamente temos que produzir coisas positivas. Porque nós estamos aqui consumindo ar, consumindo energia, comendo, vestindo roupa, ocupando espaço. Não é verdade? E temos que fazer coisas positivas para compensar aquilo que a gente consome. A lei da vida é mínimo dispêndio, uso de energia, máximo de rendimento. Essa é a lei da vida. Quando você está fazendo essa compensação, você está no caminho certo, né? Compensando os seus karmas. Vou aproveitar só para responder uma pergunta, não sei se a pessoa que fez está aqui ou não, que veio na caixinha. Se não estiver, a gente pode falar até um outro dia. Coloquei aqui que o Papa tinha retirado o purgatório umas semanas atrás, né? O Papa agora inventou tirar o purgatório. E aí eu pergunto, e na oração da Ave Maria, o que vocês me dizem a respeito do trecho Santa Maria, Mãe de Deus? Maria é mãe de Deus ou de Jesus? Que eu saiba, é mãe de Jesus e não de Deus. E a Igreja Católica então está se contradizendo? Sim, está se contradizendo. Eles pegaram Pai, Filho e Espírito Santo e transformaram numa entidade só, que se divide em três, né? Que seria Deus Pai, Deus Filho Jesus e Deus Espírito Santo, aquele Espírito Santo que hoje um evangélico estava mexendo comigo, ele disse, mas cadê o Espírito Santo, né? Aquele Espírito Santo que botou as línguas de fogo em cima do pessoal lá. Entende? Então, confundiram as três coisas que não tem nada a ver. Deus é a vida. Isso que a gente tem que entender. Deus é a vida, Deus é a lei. A lei do karma. Né? Nunca mudou. Há 4 mil anos atrás estava lá, então, olho por olho, dente por dente. Isso porque as pessoas não entendiam outra coisa. Mas a lei não mudou. Né? As pessoas achavam que aquilo estava certo, só achavam. Como eram mais ignorantes, o karma era mais ameno. Mas não mudou. Hoje, nós somos capazes de entender, por todos esses conhecimentos, que é outra lei. E nós temos que nos aperfeiçoar, cada vez entrar. E nós vamos descobrir mais ali na frente que a lei é mais exigente ainda. Mas a lei nunca mudou. A lei é eterna. Deus nunca muda. Deus sempre está criando, né, na vida, na mudança, e nunca muda. Nunca mudou. Então, Deus é isto, é a lei, é a vida. Jesus é o Filho que nem cada um de nós. Né? Então, devia-se dizer Santa Maria, Mãe de Jesus. Então, quem reza Ave Maria ainda para mudar. Está certo isso, muda que, né, senão está se contradizendo. Né? Mãe de Deus, não é. Se Deus tivesse mãe, não seria Deus. Quem é o princípio de todas as coisas? Quem criou tudo? Deus. Logo, ele não tem uma mãe, não é verdade? Se Deus tivesse uma mãe, não seria Deus. Porque senão a mãe tinha que ter nascido antes de Deus. Então, vamos discutir aqui que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, né? É a mesma coisa. Então, Deus não tem mãe. Né? Jesus tem a sua mãe, que foi Maria. Né? Então, dá para a gente dar uma corrigida aí que nós só ganhamos, né? Santa Maria, Mãe de Jesus. Aí sim, estou certo. Né? Agora, Santa Maria, Mãe de Deus. Que Deus, né? Então, realmente, é um equívoco por causa dessa misturança ali de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que Pai é Deus, Filho é Jesus e Espírito somos todos nós. Santos, Jesus. Eu podia se dizer que é o Espírito Santo, né? Nós ainda vamos ter que pelear muito. Certo, gente?